still! Cavalgando os montes, com seus pés de latão reluzente, ele os olhos de fogo e voz de trovão. E marchando com seus cavaleiros, amorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro, a espada nas mãos. Ele vem vestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. Que o chão vai tremer, sai do chão, o chão vai tremer. O céu vai se abrir, e os anjos de Deus, o chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir, e os anjos de Deus, Senhor, Senhor dos exércitos, é o teu nome. Senhor dos exércitos, assim, ó. Ele vem cavalgando os montes, com seus pés de latão reluzente, seus olhos de fogo e voz de trovão. E marchando com seus cavaleiros, arvorando a sua bandeira, tem o cetro de ouro e a espada, levante as mãos e diga. Ele vem vestido de branco, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir aqui na Via Show. Ele vem coroado de glória, é agora, é agora, é agora. Faz tremer, vai! O chão vai tremer. O céu vai se abrir, e os anjos de Deus, o chão vai tremer, o chão vai tremer. O céu vai se abrir, oh, os anjos de Deus vão descer, yeah. Quem crê diga glória a Deus. Faz o chão tremer, Senhor. Senhor dos senhores, ele é o rei dos reis. Quantos aqui reconhecem que Jesus é o Senhor? Aleluia! Você ainda está disposto a celebrar? Então deixa eu te dizer algo. Quem quer a glória traz a arca, querido. Quem quer o fogo traz sacrifício. Quem quer a vida que suba a cruz. E quem deseja o favor do rei, levante a mão comigo